de desejo, tô por dentro a explodir. Sangue, nosso sangue, toma conta do meu ser. Ai, como eu te quero ser só tu até o fim. É o amor. Oh, oh, oh. É o amor. Oh, oh, oh. Gira.